amor. Expõe a melodia, um novo cântico. Prazer em compor louco, um som pesado e romântico. Na terra da garoa, vim sozinho, passei calado. De All-Star, conjunto azul e o corpo todo marcado. Uma luz no fim do túnel clareava os pensamentos. Distraía alguns instantes, amenizava o sofrimento. A esperança é como um rio que navega contra o vento. Justo vive pela fé, só que o preço é violento. Veja aplausos para a fama, desculpas pra miséria. Planejar é coisa fácil e pra guerra é coisa séria. Muitos desistiram, nem ao menos começaram. Mas se o tempo é de vitória, as guerras não acabaram. Iria ter pra mim zoar, luxa, viajar na internet e não dormir no chão forrado com o colchonete. O que me acontece não foi contado por Herbert Richards, muito menos relatado pela Warner Bros. Pictures. São as marcas de Jesus, fé, guerra e a vitória. Quem não fazia parte, hoje faz parte da sua memória. De Rio Grande da Serra, ao pico do Jaraguá, nos asfaltos de Santo André, aos barrancos de Mauá. O sangue rasgou o mapa e foi na sua direção. Criei a letra mais perfeita que penetra a audição. Repetitivamente, como martelo batendo no prego, joga no esterco todo o poder que há no seu ego. Achar ridículo meus trajes, meu jeito de andar. Só que a minha opinião muda sua forma de pensar. Aflições, traumatismo, big clacks, shooting fast. Histórias de um vencedor, todo mundo quer escutar. Então atente os seus ouvidos no conteúdo do roteiro. A carta de aforria tá no sangue do cordeiro. Vou ser reconhecido pelo peso da cruz, pois eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago marcas de histórias reais. A cicatriz garante que é verdade. E por amor lutei e fui capaz de ver o sonho ser realidade. Porque o verdadeiro vencedor jamais desiste da sua cruz. Ele se entrega em corpo e alma pra ter as marcas de Jesus. Muita fé, demorou, persistência, muito amor. Lutar até a morte, irmão, se preciso for. Nasci um homem feito pro rap, de espírito valente. Arsenal era consagrado, a família na linha de frente. Erguam as taças, brinde a vitória, minha parte eu quero em glória. O povo preto, dupla honra, e a favela um marco da história. Nasci neguinho, cresci na favela, nunca trampei no escritório. Aprendi como malandro a falar, gira e ser notório. Quando eu tava com fome, doente esperando meu fim. O que é que os gênios dessa terra vieram e fizeram por mim? Mas Deus enviou um anjo pra me visitar. Me cobriu com manto branco e começou a falar. Ninguém nunca mais te toca. Eu trouxe a cura pras feridas daqueles que tentam pagar com a própria vida. As marcas de Jesus é o tema dessa canção. Levar amor e fé ao pior dos coração. E mesmo que a relva do campo não floresça por falta de água, olharei pro céu e verei um motivo que me dará calma. Muita atenção quando ouvir o meu som, meu sentimento de um poeta que transformou a rima num cajado de profeta. Realizei meu sonho no altar como santo artista. O corpo tremendo em um som, lembrando do Plex estrategista. Vou te mostrar meu mundo e do que eu sou feito. Não aprendi a perder, vim do gueto e não tem jeito. Parede de madeirite, esgoto, lama e lixão. Se acreditasse no governo eu estaria em extinção. Não se edifica uma cidade escondida atrás do morro. Se faz de amigo inimigo guardando consigo a missão de socorro. Tá lembrado do cordeiro mudo que nessa terra foi feito maldito. Pra quem soa sangue, milagre não é mito. Minha vontade de vencer é maior que o peso da cruz, pois eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago marcas de histórias reais. A cicatriz garante que é verdade. E por amor lutei e fui capaz de ver o sonho ser realidade. Porque o verdadeiro vencedor jamais desiste da sua cruz. Ele se entrega em corpo e alma pra ter as marcas de Jesus.